demais. Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Tudo que a gente brigou, todas que a gente dançou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Mas você não está aqui. Mas por que que isso aconteceu? Mas eu quero dizer agora, Senhor, da Senhora, por que mais você não está aqui? Mas por que que isso aconteceu? Tudo que a gente criou foi maravilhoso, inesquecível demais. Tudo que a gente brigou, todas que a gente dançou, foi maravilhoso, inesquecível demais. Mas você não está aqui. Aconteceu, mas eu quero dizer agora, Senhor da Senhora, por que mais você não está aqui? Mas por que que isso aconteceu? Mas eu quero dizer agora, Senhor da Senhora. Demais.